Salvador. Mitch Radial 100 de Salvador. 1005. 941, desça para 2000 pés, altímetro 1012. 2000, 0012, 1941. Quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Eco, quilo, pátio 3, informará para ingresso no pátio 1. Externo, embaixo para lado, visual com 28, 28, gol, 1600. 250 graus, 10 nós, tem pouso autorizado, cabeceira 28, 1600. Livre pouso, pista 28, gol, 1600, obrigado. Rádio Bono 754, tem informação do gol, autorização, obrigado. Boa tarde, gol no 754, Recife 390, Guajacop. M97 desce para 3000 pés, altímetro no 0 no 2. Entre o pés e 2, entre. 3660, informo que vai aguardar na entrada do pátio 1 a passagem da aeronave da companhia. Após vai ingressar para o gate 1 no 0 no pátio 1. Ciente, está 3660. 97 reduza para 2009. Para 19, ciente. No 328, desça para nível 040, reduza para 2009. Décito 040, reduzindo o 1328 para 100 mais agora. Autorizado, Gono 941, ILS Yankee da pista 28. Yankee, pode estabilizar, Gono 941. Tá, Gono 754, pronto, cópia? Pronto. Gono 754, autorizado Recife 390 nível, Upper Whiskey 58. Da cola da 28, mantenha pro até 2000 pés, após curva direita na saída Aron, transição Melim. Transponder 5506 e o controle 119 decimal 8. Autorizado para 390, Uber com 8, decolado 28, mantenha a proa até 2000, com a curva direita na saída Aron, Melim, 506, 519,8, é o Gol 754. Gol no 754, correto, chame pronto ao custo, acionamento. Chama lá. Solo Salvador, Gol 1600, livrou, Francisco. Gol no 600, táxi em frente, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Quilo, pátio 3, em frente, e reportará para ingresso no pátio 1, Gol 1600. Que 3 mil pés, vai atingir agora. Afirmou. Solo Salvador, Webjet 6721, no 612 para o pushback, seu nome. Aguarde, Web 6721. Mágico. Solo está pronto para o táxi do TAM 8001. Estamos com 60 a bordo, temos 3 horas e 50 de autonomia, alternando na sala. TAM 8001, táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre 98, decimal 3. O ajuste 1012, bom voo. autorizado táxi via Juliette, Alfa e Golf, quando ponto de espera da Golf, torre 112, decimal 3, 1012, ajuste, então 8001. Obrigado, seu bom dia. Um boa, informe visual com a cabeceira 28, 250 graus com 8 nós, o gol no 941. Tá visual, gol no 941. Fiquei visual, reporte checado. Reportaremos. A 3660 vai passar a aeronave da companhia frente após ingresso a pátio 1 no gate 10. Frente após a passagem do Airbus, prossegue para 10, tá? 3660. O 600, aguarde no pátio 3, o gate é o 06. Afirmativo, vai aguardar no 306, agora no 600. Web, então pode iniciar para liberar o 06? Negativo, vai aguardar a passagem do outro TAM. Aguarde, assim que estiver livre, será autorizado. Positivo, vamos então aguardar a entrada do outro TAM. Obrigado. No 328, curve à esquerda pro A010, limite radial 100 de Salvador. Esquerda 010, gol no 328. Aquele Quebec Serra, informe pronto para a descida, para o estudo de tráfego de Barra Grande. No 328, desça para 2000 pés, reduza para 1.80 nós. Descendo para 2000, reduzindo agora 180 para 328. O 02 está na escuta. O ano 328 para interceptar o curso localizador, curve à esquerda para o 310, reporte estabilizado. Frente esquerda, 310, o gol no 3 ou no 328. Guardião 02 está na escuta? O Guardião 02 está na escuta, tá? Restrito aqui a 10, está no setor norte. Está retornando pelo setor norte para Pouso para Salvador. O controle, controle Guardião 02? Guardião 02, atento que a pista em uso da de Salvador é a pista 28. Ciente da pista 28 em uso, prosseguindo conjunto com Caçador 06 e Caçador 08 pelo setor norte do aeródromo Guardião 02. Pista disse bastante travável, gol 1697. No 697, chame torno no 8.13. Obrigado, Potter. No 328, reduza para velocidade de aproximação. Complete final do procedimento LS Yankee e chame torno no 8.13. Reduzindo agora no 328. Controle, chamador, boa tarde, gol 697. 697, boa tarde, tráfego avistado, aguarde pista livre, o vento 250 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 2012. Obrigado, senhor, passageiro, gol no 941, Gol no 941, boa tarde, táxi via em frente, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Frente, 20 na parte 3, quilo e na parte 3, corte para ingresso, no 941. Para o táxi, 721. Nós estamos com 1-0-3 a bordo. São 4 horas e 15 de autonomia. O Fernando é Recife alternado? Natal, Natal, mais pertinho. Gente, o Edmir 721, no táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torno no 8 decimal 3, o ajuste no 012. Bom voo. Juliette Alfa, bom, espera, vai chamar 1837, obrigado. Torre Salvador, Guardião 02. Do ingresso no pátio 1 no gate 06. Gente, após a web, gente, segue o pátio 1 para o 06, o gol no 600. 17, avisou com o campo, com intenção de bloquear inicialmente a rotatória para prosseguir para 17, para pouso do pátio grande. Gente, chame sobre a rotatória. Camarada na rotatória, 02. 8001, 06 e o caçador 08. Ambos vão seguir na. Se autorizado na sequência da pouso na 17, seguir para o pátio do Greco. Gente, guardião 02, ciente dos caçadores. 02, dado mais uma vez. Eu vou anotar 328. 328, continua a aproximação, aguarde pista livre. Tá dando, 328. 697, solo aos 12, 121, décimo 9. 219, obrigado. Torre Utan, 8001, ponto de espera da 28, está totalmente pronto, autorizado, decola imediato. Autorizado, ingresso, aguardando pista livre para iniciar a decolagem, 8001. Afirmativo, a linha aí mantém, aguardando, então, 8001. A nave da companhia, ingresso parte 1 no gate 07. Ok, segue a companhia, segue até o 7, no 941. Salvador, boa tarde, gol 1 no 697, livrou na Delta. Boa tarde, gol no 697, mantenha a posição na Delta. E manterá na Delta, gol no 697. No 697, vai dar passagem a aeronave da Webjet que vai passar à frente após, está autorizado ingresso na Alfa, Kilo, Pátio 3, reportando para ingresso no Pátio 1. Ok, gente, então vai passar a aeronave da Webjet, após a gente vai seguir via Alfa, Kilo, ingressando no Pátio 3. Para ingresso no Pátio 1, a gente reporta, gol 1697. Silêncio. Segue acionamento, gol no 754, posição 8. No 754, aguarde. Aguardo. Pouso pista 28, gol 328, vento 250 graus, 109. Autorizado, gol 1328. Afirma no gate 08. Afirmo. Gol no 754, autorizado, chame táxi. Autorizado, feedback, acionamento, chame táxi, gol no 754. Gol no chame controle, 119, decimal 8, decolado ao 15. 198, obrigado, tenha um bom dia. Companhia vai parquear no 07. Gente, no 754. 8001, contato radar na decolagem, suba para nível 330, sai da Aron. 330, sai da Aron, tá, 800. Olha, pedido aí pelo caçador 0608, e autorizado, pouso na 17, visando pela Oscar para o Pátio do Grêmio. Gente, guardião 02, acompanhado dos caçadores, está livre para seguir final no 7, informe curta final. Formará curta final de ambos os tráfegos, para 17, guardião 02. Webjet 6721, tá pronto no ponto de pera. 6721 autorizado, alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter na 28, 721. No 697, informa que vai manter posição na entrada do pátio 1, aguardando a aeronave passar à frente. Excelente, no 697. Então, 3173, copia? Copia, por favor. Então, 3173, autorizado Guarulhos, 340 nível, é o Peruísque 50. Decola da 28, mantenha pro até 2000 pés, após curva à esquerda na saída Gole, Eval, Eudes. Transponder 5511, um momento por gentileza para o cotejamento e o controle 119.8. No 3281, escuta? Escuta, livrou, bom, no 328. 328, táxi em frente, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Frente, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, voo no 328. Então, 3173, prossiga com o cotejamento, por gentileza. Ok, 340, 50, decola da 28, pós 2000, curva esquerda, Gole, Eval, Eudes, e o controle 198 não copiou o transponder. Transponder 5511. Ok, transponder 5511, possibilidade 358? Negativo, pelo horário aqui do notão, o horário era só até as 16h10. Ok, obrigado. Para o táxi, voo no 754 com 60 a bordo, 3 horas e 34, alterna Fortaleza. Voo no 754, táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre no 8.3, o ajuste no 012, bom voo. Gente, autorizado Juliette, Alfa, quando na Golf, 183, 754. Boa tarde, Azul 4089, aguarde a cópia, Vitória. Seguinte, 4089. Voo no 697, após a passagem da aeronave da companhia frente, está autorizado ingresso no pátio 1, gate 111. Eficiente, após a passagem da aeronave da companhia, a gente vai seguir para o gate 11, gol 1697. Gol 1328, segue a aeronave da companhia, ingressa pátio 1, gate 08. Segue a aeronave da companhia, gol 1328, ingressa no pátio 1, gate 08. Boa tarde, cruzando 2000. Boa tarde, contato radar, suba ao 310. São 310, 721. Guardião 102, estacionar frequência livre até a próxima decolagem. Frequência estacionar até a próxima década, caça 206. 06. Caça 208, prossegue até o pátio, estacionar frequência livre. Paulo Salvador, tá 3566 agora. Então, 3566-190, aguarde a cópia. Aguarde, tá, 3566. São Yankee, passou 200 para 150. Boa tarde, 3192, desça para 2000 pés, chegada CARI, ajuste 1012. Chegada CARI, 2000 pés autorizado, no 012 ao ajuste, tá, 3192. Web 6721, chame Recife 12685. Ora 26 decimal 8 5 6 7 2 1. Uma boa tarde. Bom domingo. Paulo Altar 3566, tá no gate 04, pronto para buscar estacionamento, aguardando o copo. Gente. Controle 19-8. Boa tarde, Bom 754. Bom, próxima ponte espera pronto. 754, boa tarde. A linha decola, pistão no zero, vento 230 graus, 109. A linha decola da 28 no 754. Isso, vai manter a pilota atingir 2000 pés. Após curva à esquerda, saída Gole e Val. Após direto, posição Eudes. Frequência do controle em 119.8. Seu transponder 5520. Vento autorizado 360 Vitória. Autorista 50, demora 28, em frente 2000, esquerda, Gole, Eval, após Eudes. 198, controle 5520, telefone. Afirmativo, correto, vai chamar para puxa, instalamento, porta 9. São 3566, autorizado para Aracaju, nível 190 via Golf 677, decola da pista 28 com curva à direita, inicialmente mantém pro até 2000 pés, depois curva à direita, cegarão, transição Melim, controle em 119.8, transponder 5521. São 3566, cadê o autorizado, para Aracaju, nível de voo 190 via Golf 677, decola da 28, com a primeira curva à direita, mantém a proa até 2010. Saída Aronta, de São Melim. 1198 é o controle, 5521 é o transponder, então 3566. No 4, pronto para pushback e acionamento. Afirmativo, correto, no portão 4 autorizado push e acionar, chamará para o táxi. Fomos condições meteorológicas de Aracaju, teto a 700 pés, visibilidade 3000 metros. Gente, obrigado pela informação, está 3566. Então 3834, boa tarde, Fortaleza, nível de voo 370 será coordenado, agora distante cópia. Gente, 3834. Decolado aos 26, controle 119 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia, bom domingo. Controle, boa tarde, gol 754W, decolado na sua escuta, mantendo isso até 2000, conforme instruído. 754 está autorizado a saída, subo 390. Autorizado a interceptar a saída, sobe do 390 com 754. diga. A gente prossegue via corredores e aguarde instruções. Paulo Salvador, tá 3566 para o táxi com 129 a bordo, alterna Recife. 2 horas e 50 de autonomia. Sente autorizado o táxi via Índia após Alfa e Golf. Pode esperar da Golf e chamar a torre em 118.3. Até lá, não me escuta. Índia, Alfa, Golf, 183, uma torre. Quando ponto espera está 356. Azul 4089, não tem mais, né? Azul 4089 autorizado, chama para o táxi. Tá 3173, autorizado início do push, chama para o táxi. Mandei para o táxi, 3173, precisa 28. Então 3192, autorizado LS, informe no localizador, ajuste 1012. Autorizado LS, acusará no localizador no 012, é o azul, Citan 3192. Web 6702 indicado. 259, vai ser 10 ao cruzar uma centena, 220. Afirmativo, pronto, cópia. Prossiga. Ok, então 3834, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, via Apêndulo 19, decola da pista 28, curva da direita, seda Momo transição Fruti, controle em 119.8, transponda 5524. Autorizado Fortaleza, nível 370, pela Apêndulo 19, decola da 28, curva direita, Momo Fruti. Controle 198, transponder 524. Dan 3834. Estimativo correto, informa ainda que após decolagem irá manter a proa atingir 2000 pés após curva direita para Momo. Vai chamar para puxa acionamento. Sente 2000, curva para Momo 3834.